Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, muita satisfação, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Como eu sempre falo, é melhor que ouvir é poder compartilhar, né, a boa música, né? Música é uma coisa muito boa, quando a gente pode compartilhar é maravilhoso. E é para isso então que eu convido você, nessa próxima hora, para ficarmos juntos, ouvindo, curtindo, matando saudade, relembrando de momentos passados, com esse desfile da nossa MPB. Então se acomode da melhor forma, né? Toma aí sua aguinha, seu suco, né, um champanhezinho, tem ali o garçom passando com um vinhozinho, também tem um uísque para quem quer, ok? Então só fique à vontade e vamos deixar agora a emoção tomar conta do nosso espírito, do nosso ser e viajarmos nas ondas, né, sonoras, viajarmos na emoção. Nosso programa de hoje, já tradicional, nosso papo nutritivo com a nossa nutricionista Danise Braga, e ela vai contar pra gente agora sobre o que vai falar no papo nutritivo de hoje. Olá, Danise, conta pra gente, qual o papo nutritivo de hoje? Pois é, patrão, ainda estou de férias aqui na praia e por isso nosso papo hoje será reprisado. Vamos ouvir de novo o papo que o Rodrigo pediu através do Twitter. Ele pediu pra eu falar sobre a ração humana e seus verdadeiros efeitos na nossa saúde. Semana que vem eu volto com papo inédito. Até lá! Ração humana, né? Uma coisa estranha, né? Parece ração, parece bicho, né? Eu falei ração humana, parece uma coisa meio esquisita, mas enfim, vamos entender um pouquinho mais sobre essa coisa de ração humana. Daqui a pouquinho, aguardem que a Danise volta e conta pra gente como é que é isso, o que é isso. Ração humana, maravilha. Também nossos dois tempos de hoje, que vai focalizar a cantora e compositora Baby do Brasil. Dois bons tempos da Baby do Brasil. E se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer sugerir alguém para os nossos dois tempos, se você quer fazer pedido musical, também pode fazê-lo de viva voz, basta mandar o seu arquivinho gravado anexo ao seu e-mail. Também se você quer fazer críticas, comentários, se você quer mandar a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, ele é produzido por você. Você escreve pra gente, manda sua listinha de música, a gente vai compartilhar com os nossos amigos o seu gosto musical. Tudo isso pelo bate-papo musical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do programa de hoje ouvindo de Adoniran Barbosa, com Adoniran Barbosa e Esterzinha de Souza, Letra de Samba. Eu chamo atenção pra letra desse samba, dessa música, que é muito interessante. Observe, aliás, o grande Adoniran Barbosa, né, era um filósofo, né? Vamos ouvir? Me diga uma coisa, Charutinho. Qual é a receita para fazer uma letra de samba? Bom, para escrever uma boa letra de samba, a gente tem que ter uma condição principal. É saber fazer as rimas? Não. Para escrever uma boa letra de samba, sentida, humana, a gente tem que ser, em primeiro lugar, analfabeto. Só se for analfabeto, escreve bem. Quem vai pra escola de samba se matricular, não precisa saber ler, escrever ou multiplicar. Letra de samba não tem caligrafia. Letra de samba não tem datilografia. Oh, o que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, sacolejando, derretendo gelo, provocando muita dor de cotovelo. O que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, sacolejando, derretendo gelo, provocando muita dor de cotovelo. Quem vai pra escola de samba pra ser bacharé não precisa de latim, não precisa nem de papel. Letra de samba não quer papel nenhum, nem quer caneta, parque 51. Oh, o que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, sacolejando, derretendo gelo, provocando muita dor de cotovelo. Quem vai pra escola de samba se matricular não precisa saber ler, escrever ou multiplicar. Letra de samba não tem caligrafia. Letra de samba não tem datilografia. Oh, o que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, sacolejando, derretendo gelo, provocando muita dor de cotovelo. Provocando muita dor de cotovelo. Provocando muita dor. Ouvimos com o Adoniran Barbosa e a Esterzinha de Souza a composição do Adoniran Barbosa, Letra de Samba. Muito legal, né? Muito interessante a definição, né? Que o Adoniran dá. Muito bonito, muito legal. Sensual canta Roupa Nova, canção de Cleverson Host, Cláudio Rabelo e Ricardo Fegali. Olhar assim, como quem não quer ouvir. Ouvimos com Roupa Nova, do Ricardo Fegali, Cleverson Ost e Cláudio Rabelo, Sensual. Na sequência, vamos ouvir com Sandra de Sá, Frequentemente, de Naila Scorpio e Guto Graça Mello. Te mando embora. Enquanto Graça Mello e Naila Scorpio ouvimos com a Sandra de Sá, frequentemente bonita a canção, né? É bem diferente do estilo da Sandra de Sá. Muito, muito legal. Muito bonita essa canção. Bate-papo musical 1@gmail.com, um e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envios do repertório para o especial do mês, dúvidas para o Papo Nutritivo. Bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos ouvir na sequência com Vânia Bastos. Eu gosto muito da Vânia Bastos, gosto dos arranjos da Vânia Bastos, gosto da voz, da interpretação dela e do repertório da Vânia, é muito bom. Vamos ouvir com ela Correnteza. A canção é do Tom Jobim e do Luiz Bonfá. Ouvimos com a Vânia Bastos, do Tom Jobim e Luiz Bonfá, Correnteza. Canção que recebeu diversas gravações, né? Todas muito bonitas. Essa música é muito legal, assim, tem um clima gostoso, né? E todo mundo acho que gravou bem. Maria Alcina, cantora, eu acho que ela não morreu ainda, né? Eu acho que ela é viva, mas não tá mais na mídia, não grava, enfim, não faz mais show. Mas teve lá sua fase na década de 70. Vamos relembrar então a Maria Alcina cantando do Aldir Blanc e do João Bosco, Kid Cavaquinho. Olha que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Vai ser contado o que, que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Olha que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Vai ser contado o que, que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxo o cavaquinho pra cantar de galo. Olha que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que, que pode um cavaquinho, os homens não vai crer. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vai ter. Quando ele fere, fere, firme, dói que tem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere, firme, dói que tem punhal. Quando ele invoca, até parece um pega na Genésio, a mulher do vizinho, sustenta aquele vagabundo. Veneno é com meu cavaquinho, pois se eu tô com ele, encaro todo mundo. Se alguém pisa no meu calo, puxa o cavaquinho pra cantar de galo. Oi, que foi só pegar no cavaquinho pra nego fazer. Mas eu contar o que é que pode um cavaquinho. O som que não vai ter quando ele pega, pega. E dói que nem quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem quando ele invoca, até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere, fere firme, dói que nem quando ele fere, fere firme, e dói, e fere, e dói, e fere, e pega. E ai, que ninguém segura esse cavalo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu em Niterói no dia 18 de julho de 1952. Começa ainda bem jovem a tocar violão e cantar, vencendo um festival de música na escola aos 14 anos de idade. Mudou-se para Salvador em 1968, depois de incorporar o nome artístico Baby Consuelo. Lá conheceu o guitarrista do grupo Novos Baianos, Pepeu Gomes, com quem se casou mais tarde. Também passou a fazer parte do grupo como vocalista e com ele mudou-se para o Rio de Janeiro. No final dos anos 70, com o fim do grupo, partiu para a carreira solo com o marido, fazendo grande sucesso com as gravações de Menino do Rio e Todo Dia Era Dia de Índio. Gravou regularmente até 1986. Na década de 1990, fez uma peregrinação à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, passando a adotar, em seguida, o nome artístico Baby do Brasil. Em 1997, gravou Infinito Circular, um reencontro dos Novos Baianos. Lançou um acústico ao vivo, e um CD de música pop. Em 2000, se converteu ao protestantismo e lançou o CD Exclusivo para Deus. 3 anos depois, tornou-se pastora e fundou a Igreja Evangélica Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus. Nosso Dois Tempos de hoje focaliza a cantora Baby do Brasil. Vamos ouvir de 1978, Ele Mexe Comigo, composição do Baby do Brasil, Galvão e Pepeu Gomes. E de 1997, Fazendo Charme, Paulo Casarim, Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Dois tempos. Thank you.

dia. E quando ela roda, noite e meia, depois é lua novamente. Quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia. E quando ela roda, minguante e meia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha, mente. Quem diz que a lua é velha, mente. Quem diz. Papo Nutritivo com Denise Braga. Atendendo um pedido do Rodrigo, que fez contato através do Twitter, vou falar hoje um pouquinho sobre a ração humana. A ração humana ganhou espaços em supermercados, lojas de produtos naturais, com promessas milagrosas, principalmente de emagrecimento. Mas afinal de contas, quais os efeitos na saúde humana? A ração humana nada mais é do que a mistura de farinhas, farelos e cereais. E dentre os ingredientes mais utilizados encontramos a linhaça, germe de trigo, aveia, leite de soja, colágeno, açúcar mascavo, castanha do Brasil, amêndoa, gergelim, guaraná em pó, levedo de cerveja e cacau. E esses ingredientes que compõem a ração humana são riquíssimos em fibras dietéticas, responsáveis pelo bom funcionamento do intestino, controle da glicemia, aumento da saciedade e, por consequência, diminuição do peso corporal. Mas devemos tomar cuidado com os modismos e as informações pela metade. Muitas pessoas fazem uso indiscriminado da ração humana. Devemos tomar cuidado, pois o recomendado de fibra é de 30 gramas por dia. E aí vamos ter os efeitos colaterais do uso excessivo, como o intestino preso e ressecado, principalmente quando associado à falta de água, ou também pode desencadear diarreia pelo excesso de fibras, desfavorecendo a absorção de alguns nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, podendo levar o paciente a um quadro de anemia. Pessoas alérgicas a glúten não devem consumir a ração humana, porque encontramos na maioria das fórmulas, além do trigo e da aveia, também temos a soja, alimentos altamente alergênicos. Então devemos estar atentos aos sinais de alergias como enxaqueca, má digestão, flatulência, intestino irregular, cansaço, indisposição, urticárias, irritabilidade, etc. A levedura de cerveja também encontrada na composição da ração está diretamente associada ao crescimento de fungos, e essas infecções fúngicas podem causar irritação, descamação e rubor na pele, além de prurido, bolhas e erupções cutâneas. Papo Nutritivo. Nesse Papo Nutritivo, então, falamos sobre a ração humana, os benefícios na saciedade, controle da glicemia, redução de peso e bom funcionamento do intestino. Mas sem esquecer que o uso indiscriminado pode trazer prejuízos à nossa saúde, pois o recomendado é de 30 gramas por dia, sempre acompanhado de uma alimentação saudável e completa em todos os nutrientes, pensando sempre na qualidade, variedade e quantidade. agradecendo a participação do Rodrigo através do Twitter, e depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga e mais um Papo Nutritivo. Se você tem algum assunto sobre nutrição, alguma curiosidade, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Aliás, esse patrão seu é muito bom, viu, Denise? A gente dá férias, acho que já é oitava esse ano, né? Nossa, como tira férias. Maravilha. Então, eu queria ter um patrão desse também. Maravilha. Bom, na sequência vamos ouvir com o Wilson Simonal, com a bossa do Wilson Simonal, cantando do Denis Brian, Franqueza. Você passa por mim e não olha como coisa que eu fosse ninguém. Com certeza você já esqueceu que em meus braços já chorou também. Eu não ligo, porém, ao seu modo. Isso é próprio de quem é infeliz. Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz. Se eu quisesse, eu podia dizer tudo, tudo que houve entre nós. Mas pra que destruir seu orgulho se eu até já esqueci sua voz? De uma coisa hoje tenho certeza, foi o tempo quem me confirmou os melhores momentos da vida. Em meus braços você desfrutou os melhores momentos da vida. Em meus braços você desfrutou. Você passa por mim e não olha. Ouvimos com o Wilson Simonal do Denis Brian, Franqueza. Na sequência, vamos ouvir com João Gilberto a canção do Tom Jobim, Triste. Triste é saber que ninguém pode viver ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração. e parar pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão. Na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão. Que nunca vai ser, nunca vai dar. Um sonhador tem que acordar. Sua beleza é um avião. Demais pra um pobre coração. E para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Ouvimos na interpretação do João Gilberto a canção do Tom Jobim, Triste. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para sua participação aqui comigo no Bate-papo Musical. Você pode fazer sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também você pode sugerir alguém aqui para ser executado, ser tocado no Dois Tempos. Ou ainda, sua dúvida sobre nutrição para nosso nutricionista Denise Braga. Bate-papo musical 1@gmail.com. Miúcha canta do Caetano Veloso, Saudosismo. Temos um passado, meu amor. Um violão guardado, aquela flor e outras minhas mais. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. E um mundo dissonante que nós dois tentamos inventar, tentamos inventar, tentamos. A felicidade, a felicidade. Eu, você, depois, quarta-feira de cinzas no país. E as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois, já temos um passado, meu amor. a bossa falsa, nossa grande dor. Como dois quadrados, como dois quadrados, como dois. Eu, você, João, girando na vitrola sem parar. Eu fico comovida de lembrar o tempo e o som. Você depois, quarta-feira de cinzas no país, e as notas dissonantes se integraram ao som dos imbecis, ao som dos imbecis. Sim, você, nós dois, já temos um passado, meu amor. A bossa força, nossa grande dor. Como dois quadradões, como dois quadradões, como dois. Você, João, girando na vitrola sem parar. Eu fico comovida de lembrar o tempo e o tom. Como era bom, mas chega de saudade a realidade. Ouvimos na voz da Miúcha, composição do Caetano Veloso, Saudosismo. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, vamos, como eu sempre falo, fechar com chave de ouro ouvindo Fafá de Belém cantando Se Eu Disser, de Tunay e Sérgio Natureza. Perfume disser. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora ouvindo, né, esse repertório que a gente procurou trazer para você. Quero convidá-lo a estarmos juntos na próxima semana, ouvindo mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Convidá-los ainda a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Se quiser, pode fazê-lo de viva voz, basta mandar seu arquivo anexo ou seu e-mail. Também com sua sugestão para o quadro Dois Tempos ou o envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Você envia para a gente a sua listinha de música, a gente vai compartilhar aqui com os nossos amigos do seu gosto musical. De 14 a 15 músicas, ok? Bate-papo musical 1@gmail.com. Quero convidá-los ainda a ouvir todas as manhãs, às 9h35, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, a minha coluna no programa Todas as Vozes, a coluna Esta Letra, Esta Música. Vai ao ar às 9h35 da manhã. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fiquem com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.